porque o amor pode ser reconstruído com sabedoria e fé. Quer ouvir a Manchete na Alexa? É só pedir. Alexa, toca a Rádio Manchete e pronto. Manchete, rádio pra compartilhar. Manchete! Se tem um lugar no Rio onde o sabor e a alegria jogam juntos, esse lugar é o Quintal do Zico. Ambiente acolhedor, cheio de energia e com aquele tempero que é pura goleada de sabor. De terça a quinta, o Quintal abre 5 da tarde, para você brindar, se reunir com os amigos e curtir. E no sábado e domingo, o convite é especial. Venha almoçar com sua família a partir do meio-dia. Então já sabe, quando pensar em sabor, alegria e boas memórias, pense no Quintal do Zico. Boa comida, boa música e aquele clima de festa que só o Quintal tem. Vem pro Quintal do Zico no Itaúna Shopping, Avenida das Américas, 11.391. Simbora, povo, é alegria, alto astral, é tudo de novo e claro na Manchete. É amizade boa, muita paz, a gente tá precisando de paz, tá? Quem te dá muito carinho, quem te chama de beijinho e de amor, sou eu. O amor, sou eu sim. Oi, meu bem, sou eu sim. Eu te falo a hora, você quer saber a hora pra levar a criançada pra escola, a criançada que chega daqui a pouco. Alô, meus amigos motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, 11:35 na cidade mais linda do mundo. Manchete, tomando conta da cidade. Um giro completo com a equipe mais bem informada do Rio de Janeiro. Eu começo no microfone número 1 com a minha amiga Luciana Paiva. Fala comigo, Lu. Rafa, os motoristas encontram tráfego de veículos intenso na Zona Norte, na Rua Conde Bonfim, na altura da Praça São Espenha, no sentido centro da cidade. Hernani Cardoso, ainda com tráfego de veículos intenso, com retenções ali na altura de Cascadura. O motorista encontra tráfego de veículos intenso também na Praça Bandeira, na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, em direção ao centro do Rio. Agora vamos falar aqui sobre Bolsa Família. Vamos, é importante sempre, servição na Manchete. Verdade, o governo federal divulgou aí as datas de pagamento dos beneficiários aí do Bolsa Família. Os depósitos seguem, Rafa, a ordem do último dígito do NIS, que é o número de identificação social do beneficiário. Essa organização evita aglomerações nas agências e garante que todos recebam os valores de forma ordenados. Os primeiros pagamentos serão para beneficiários com NIS de final 1 e isso acontece no dia 17 de setembro. E se encerram no dia 27 de setembro com pagamento de quem tem o NIS com final 9. Lembrando que é possível consultar o dia certinho do pagamento acessando o site da Caixa Econômica Federal ou também pelo aplicativo Caixa Tech. Valeu, obrigado, Luciana Paiva, pelas informações. 11:36 no Rio, 11:36. Quer dividir? Então divide. Manchete, tomando conta da cidade. O Rodrigo Machado tem informações pra gente. Que negócio é esse de barulho nas praias? Vai diminuir na aula? Conta pra gente, Rodrigão. Bom dia, Rafael. Bom de dia, França. Irmão. Ainda estamos no inverno, a primavera vai começar no próximo dia 22, mas já temos novidades para o verão carioca, que se inicia no dia 21 de dezembro. Isso porque a Prefeitura do Rio apresentou o protótipo de barracas de praia que será usado por vendedores cadastrados e anunciou um novo sistema de monitoramento de ruído, já em funcionamento em parte da Zona Sul e com previsão de expansão. O sistema de controle de ruídos visa ampliar a fiscalização e prevenir irregularidades, registrando os níveis de decibéis nas áreas monitoradas. Segundo a Prefeitura, o equipamento já opera no Leme e em Copacabana. Já o novo modelo de barracas, chamado Tenda Pipa, tem designer moderno inspirado em estruturas utilizadas em outros países. Construídas em grande parte com tela transparente, as barracas terão cores cinza e preto, priorizando menor impacto visual, maior área interna e facilidade de montagem e transporte. Feitas em tecido semelhante ao usado em paraquedas de kitesurf, as barracas são dobráveis e podem ser carregadas em uma mochila. Cerca de 1.300 barraqueiros devem receber uma unidade gratuitamente. Tá certo, Rafael? Tá certo, obrigado pelas informações, Rodrigo Machado. Vamos ver se realmente acontece, né? Porque sempre falam em regulamentação, regulamento, organiza, faz isso, faz aquilo, mas é muito, às vezes, discurso e pouca ação. Eu entendo perfeitamente, minha modesta opinião, tá? Por exemplo, os quiosques tem que ter música, mas tem que ter música regulamentada até um certo horário. Esse negócio de cortar a música 100% de quiosque tinha sido uma bola foraça. Ainda bem que o prefeito voltou atrás e entendeu que era preciso ter a música na orla. Mas tem que organizar melhor. Ah, a caixa de som. Isso aí, você que gosta de levar sua caixinha, desculpa, eu acho uma bola tremenda fora. Quer ouvir a sua música? Bota um fonezinho de ouvido e acabou. O limite, né? O espaço do outro, nosso espaço ali termina quando começa o direito do outro e assim vai. Então vamos ter que regulamentar, organizar, tem que ordenar a cidade. Eu sou a favor de cultura, sou a favor dos eventos, amo um samba, quem me conhece sabe, amo uma boa roda de samba, curto muito, mas tá desordenado. Eu sou morador da Glória, falo, todo mundo sabe, publico isso, a Glória tá uma zona. Estão tentando botar ordem agora, mas tá uma zona. Tá uma bagunça. São os guardadores de carro, a milícia dos estacionamentos, que nós vamos falar mais sobre isso, atuando o tempo todo. É o samba desordenado. Tem os sambas legais, mas uns sambas que vão saindo. Um monte de banda, de bloco, do nada que começa a ensaiar. 1 hora da manhã, tá, pá, pá, pá. Os clubes náuticos. Esse a gente precisa olhar muito, aqueles clubes que ficam ali à beira da Marina da Glória. Esses são completamente desordenados. Madrugadas de quinta, sexta, sábado, domingo, terror pro morador da Glória. Então tem que olhar também esse tipo de regulamentação. E a gente puxa a orelha aqui mesmo. 11h40, a Raíssa Miranda tem informações, tem atualização sobre o caso da Unirio, Raíssa? Estamos sim, sem almoço e sem jantar. Eita, não, tá parecendo eu hoje, que tô sem tempo. Infelizmente, a Naturgy não conseguiu concluir o reparo. Sim, houve reparo, estava danificado da estrutura de distribuição de gás do restaurante universitário. A pró-reitoria de graduação vai disparar um e-mail com a informação oficial para todos os alunos. Você que já estava pronto, arrumando sua mochilinha para ir para sua aula... Fique em casa e escute a manchete. Oh, aí, viu? Pronto, tá contratada. Pronto, tá contratada. Passou no teste rápido. Obrigado, Raíssa. Até amanhã, tá? Até amanhã, nossa Rafael. Repórter que acelera e chega junto. Chega, chega. 11h40 na cidade mais linda do mundo. Quem eu chamo? Rafaela Ortega. Rafaela tem informações. Alô, Maricá. Bom dia, Maricá. Bom dia, gente. Rafaela, bom dia pra você. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete. A Festa Literária Internacional de Maricá chega à 10ª edição. O evento acontece até 14 de setembro na Orla do Parque Nancy, sempre das 8 da manhã às 8 da noite. A homenageada é a escritora Conceição Evaristo. São mais de 70 debates, rodas de conversa e atividades culturais. Toda noite, o público assiste a shows musicais com diversos artistas. A programação é dividida em tendas, com mesas principais, debates para jovens e atividades infantis. Durante todo o evento, editores e escritores oferecem livros, autógrafos e lançamentos, com destaque para mais de 100 autores de Maricá. A entrada é gratuita. Estudantes da rede pública e programas da Prefeitura de Maricá recebem voucher de R$200 em cartão digital para comprar livros nos estandes locais. É com você, Rafael. Obrigado, Rafael Ortega, pelas informações. Olha, minha família, amanhã nós vamos receber aqui no show do Rafael de França, às 10 horas da manhã, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado, vai conversar com a gente, vai trazer os assuntos, as novidades da atuação da Câmara do Rio de Janeiro. A gente também vai... Você tem alguma demanda, tá ouvindo a gente? Através do 76,9, quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida com o vereador Carlos Caiado, entender mais, né? Porque o vereador é o síndico da cidade. O vereador é aquele que vai ali fiscalizar, ver se tudo está acontecendo, está rolando, está certinho. Então amanhã a Manchete está convidando, né, os poderes a participarem, os comandantes do nosso Rio a falarem no nosso microfone. Então amanhã, vereador Carlos Caiado, às 10 da manhã, estará aqui no nosso programa, ao vivo nos nossos estúdios, participando do show do Rafael de França. Então se você tem alguma dúvida, pode mandar mensagem que a gente vai passar para o vereador Carlos Caiado. 21, tem o zap aí cantadinho, mais bonitinho, melhor que eu falar, né? 21 99507052. Eu vou pro rápido intervalo e volto já já. Fica aqui na manchete. Ah, não tem? Não tem? Já foi? Gastei todos os breaks? Gastei tudo mesmo? Olha, tá parecendo quando acaba o dinheiro. Tá parecendo quando acaba o dinheiro que eu pego e gasto tudo. Deixa eu ver o que tem ali. É, piriri apuros. Ó, esse programa é bom, rapaz. Daqui a pouco vou relembrar a programação que a turma tá mandando o zap aqui me pedindo. Quem vem depois do Rafael de França? Apuros Manchete. Com Bebê Monstro, Cláudia Jones, Gustavo Schleder e Tiago Barcelos. 2 da tarde, quem chega? A Cássia Vieira com Estação Manchete. 5 da tarde, Rodrigo Machado, Panorama Manchete, o seu jornal da Manchete. 7 da noite, Manchete Esportiva com Cassiano Carvalho e a equipe apaixonada por futebol. E às 10 da noite, Alberto Brizola. Tem o jingle aí, a turma tá me pedindo também pra tocar o jingle novo da rádio, o nosso jingle bonito ali, ó, na cadela da vinheta da rádio, tem lá em cima, ó, bonitinho ali, de sintoniza a manchete, o nosso forrozinho piseiro pra gente dançar agarradinho. O Sherlon até já chamou a gente pra dançar, eu não vou dançar com você, tá? Não adianta você ficar insistindo, ficar me pedindo, eu não vou dançar com você. Bota aí pra pegar na cabeça do povão. Não paro de pensar um minuto em você, não paro de ouvir um minuto você. Quando bate a vontade, vou logo botando você pra tocar. Bota na manchete. Você compartilha os meus dias, amiga querida, minha preferida, primeiro lugar no meu coração. Sintoniza a manchete, aumenta o som. Sintoniza a manchete que é pra lá de bom. 76,9, bota aí, na internet ou no celular. Sintoniza a manchete e aumenta o som. Sintoniza a manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, em todo lugar. Sintoniza a manchete e aumenta o som. Sintoniza a manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, chega mais bem pra cá. A manchete tá com tudo no FM. Faltando 15 minutos pro meio-dia, gente, 15 minutos pro meio-dia, você tá acompanhando a gente através do YouTube, ó, já tá tchauzinho, ó, Rádio Manchete no YouTube, você sempre vai poder participar, ouvir os nossos programas, acompanhar as jornadas esportivas da Rádio Manchete. Ô, Xalão, gente, senta aqui do meu ladinho, por favor, abre o microfone que todo mundo vai falar, a gente tem que falar e mostrar quem faz a Rádio Manchete acontecer também. Xelão Xerene é o nosso garoto do vídeo, menino do vídeo, ou nosso diretor de imagens. E aí, garotinho, bem-vindo. Você sabe falar nesse negócio aqui? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Como é que é esse negócio, rapaz, de fazer integração de rádio com internet, com vídeo? Como é que é isso? Rapaz, deixa eu te falar, é uma coisa de maluco. É, né? Só digo isso. Como é que integra o rádio que é tão falado com a imagem? Quais são os recursos? Como é que isso funciona? A gente faz por diversas plataformas, né? Também Remix, OBS, enfim, é uma integração fantástica. Minha mãe usava isso quando eu era mais jovem. Usava? OBS. Ah, não, era OB, né? OB, sem o S, entendi. E nisso a gente abre uma janela de oportunidades para integrar todas as rádios possíveis num mundo digital. Bonito isso, hein? É isso aí. E a manchete vai estar presente o quê? No YouTube? No YouTube. No site? No site. Vai ter aplicativo? Dá esse spoiler aí. Ah, rapaz, é claro que já vai. Temos o já nosso aplicativo, mas vai ter novo, né? Novo, todo reformulado. Papai Tiago já liberou? Já, pai, bem, libera. Graças a Deus, pai. É, ele libera? É, tá vendo como é que já tá todo saidinho com você? E aí tem gente que tava reclamando, não, na hora que você tocou uma música, parou aqui o meu som, caiu o som. Não é isso, né? Tem que explicar pro pessoal que tem direito autoral. Tem direito autoral, então se você quer ouvir, acessa o site. Isso, porque no site a gente toca tudo. Tudo. Toca completinho no site. Completíssimo. Então tá bom, nosso programa vai estar, o show do Rafael de França, o Apuros vai estar também? Claro, já meu tem tudo pronto. Deus do céu, vocês vão ver esses malucos todos juntos. Depois volta no Rodrigo Machado. Isso. Na Manchete Esportivo. Isso. Você dorme que horas? Rapaz, eu não durmo, esse não, que é o, né, segredo. Que ainda tem um estúdio aqui, o café funcionando, né, ao mesmo tempo. Funcionando ao mesmo tempo, nosso estúdio Café Cast, com muitas gravações, muitas transmissões. Que é, garoto? Vai estar tá ganhando dobrado agora, hein? É, rapaz, eu tenho um casamento pra bancar. Tem, né? A mulher é cara. E ainda quer ter 4 filhos. 3. 3 filhos, meu Deus. Só fala pra ele pra fugir disso, treino. Fala pra ele. Aconselhe esse garoto a fugir disso, pelo amor de Deus. Ô, Ivo Laíno, vem cá, vem cá. Todo mundo tem que falar. Vai fugir, não. Hoje eu falei que era o programa de apresentação. Depois você fica me xingando aí, já xingando a minha genitora. Senta aqui, por favor, microfonezinho. Né? Você acha que você não vai. Você acha que você ia escapar de falar hoje? Tem que falar também. Manda. E, gente, esse é o Ivo Laino, pra quem tá ouvindo pela internet, pra quem tá ouvindo a gente, o responsável pela informática da Rádio Manchete. Então, toda vez que alguma coisa não funcionar, a culpa é do operador. Tem que ser do operador, não pode ser do TI, pô. Do TI tá, né? Lá pra consertar, não que tá que lá é TI? Pra... Técnico informático. É, técnico de informática? Eu achava que era tecnologia da informação. Também. Também, né? É. Quanto tempo você tá nesse negócio, hein, rapaz? Ah, em rádio já tô há 25 anos. Então, é ruim de 25 anos, Ivo? 25 anos tenho eu, Ivo! Não, 30 anos. De rádio? 30 anos. Oi, Ivo, entrei na Rádio Tupi, meu avô entrou em 1999, você já tava lá? Eu entrei em 94 na Rádio Tupi. 90, então faz as contas, 31 anos você tá nesse negócio. É, mas saíram comigo de lá e eu fiquei um tempo... Ah, mas você foi pra Manchete e tudo mais. Imagina, se você tivesse ficado lá, você não tava aqui comigo. Ah, estaria sim. Estaria? É, estaria. Tá contando uma história. Esses softwares bonitos aí que vocês arrumaram, que vocês compraram, faliram quase a gente pra comprar esse trem, é integra, como é que é? Informa, aperta o botão ali e sai o vídeo junto, é isso? Ah, sim, isso daí a gente descobriu já tem um tempão. A gente começou com a Informa antiga... Você era garoto e já sabia operar aquilo, né? É, só foi aprendendo, né? A gente usou aquilo em 90, sei não, lá... Não, 90 não, foi 2004, mais ou menos. A gente tinha o Informa, que era, foi a primeira versão, e agora nós estamos com a última versão. Para explicar para o ouvinte o que é SQL, essas vinhetas agora... todas que você ouve no ar, né? As vinhetas, as trilhas, os efeitos, os operadores ficam ali, aperta o botãozinho, é. Treme, eu peço o treme, aperta o botão, quando aperta o botão, sai o áudio, olha lá, viu? Sai o áudio no ar, quem arruma isso tudo é o Ivo. É um software de radiodifusão muito bom. É, essas reclamações de mouse e tudo, a gente vai resolver até amanhã? Não, vamos resolver, né? Porque o mouse está muito... Ele tá muito nervoso, eu não tá, sei né? se é o... Não, o mouse está leve. Eu não sei se é o treme. A mão do treme é tremida, né? Você é o mouse. O mouse tá tremendo mais do que o treme, mas aí já viu, né? Então, tá. Entre ressonância, aí dá aquele horror. Né? Aquele horror. Se cair a internet de novo hoje, a culpa é sua, então. É, se... não caiu a internet, foi um pico de luz, cara. Então tá bom, então. Seja bem-vindo, Rafael, mais uma lá, vez. Vamos tamo com junto. Tudo, gente. Vamos com tudo e vamos pra Manchete. Deixa eu chamar aqui meu amigo, meu irmão Eduardo Tchau, que tá chegando. E o Tchau vai participar da Rádio Manchete. O Eduardo Tchau vai ser participante fixo do nosso programa, sempre às 10h20 da manhã, com a notícia não espera, vai participar dos nossos debates, vai participar do Panorama Manchete e vai trabalhar, vai comandar aos sábados do meio-dia a uma o canal do Tchau. Pode sentar, Tchau, não paga pra sentar não, aqui é a cadeira, pra sentada é gratuita, né? Fique à vontade. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo à Rádio Manchete, é uma alegria ter você com a gente, rapaz. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos os ouvintes. Hoje inicio uma nova fase, né? Eu, depois de 10 anos em jornal impresso, depois de 27 anos em televisão, TV Globo, e agora na Rádio Manchete. É, movimento que muito me orgulha. E hoje eu vou começar com uma notícia que eu acho que é importante, porque mostra a união entre o Paes, prefeito Eduardo Paes, e o governador Cláudio Castro. Então, peraí, bota a vinheta do homem. Já, eu achei que ele ia só se apresentar. A notícia não espera. Exatamente. Com o Eduardo Paes. Não. Se não tiver nessa tela, tem na tela do Panorama Manchete. Agora, direto na fonte. Porque eu acho que, na verdade, nessa desocupação do prédio no centro do Rio, né? Tem que ir rápido. A notícia não espera. Então, sim, não posso sentar e não ter notícia. Então, eu acho que essa desocupação acabou unindo os dois. Porque para tirar os invasores, entre aspas. Ou seja, e eles colocaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar para tirar os invasores ali do prédio no centro do Rio. E a briga comeu. Afinal de contas, tanto a Guarda como a PM tiraram a base de spray de pimenta. E teve confusão lá, porque tinha um deputado federal, vereador... O vereador é o Siri. E o deputado estadual era o Josemar. E também o deputado federal, que é o nosso amigo Tarcísio Mota. Uhum. E houve confusão e eles deram a carteirada. Não adiantou porque... houve agora, está até tendo uma confusão, porque o governador Cláudio Castro colocou na rede social dele essa coisa de que, para que carteirar? É o guarda municipal negro que foi enfrentar o deputado negro, não existe isso. E os dois ficaram trocando farpas na rede social. Mas você, que é um cara muito bem informado, houve exagero de ambas as partes? Eu acho que a questão aí é muito política, né? Muito política. Eu acho que há o nicho dos dois. Qual é? O nicho dos dois é essa parte da população que se sente oprimida. E aí, o que, que eles fizeram? Foram procurar ali defender essa parte da população. Só que aí eles não contavam, obviamente, com a atuação firme. Muita gente na rede social mandou mensagem e muita gente na rede social bateu na tecla elogiando a Guarda Municipal. Até que fim vocês resolveram atuar? Aliás, a Guarda Municipal é muito criticada. A gente vai falar muito sobre isso aqui nos nossos programas. Não vou dar um spoiler completo, mas você vai estrear no sábado. Não sabia, já tá combinado tudo. Com uma grande entrevista. Não vamos contar quem é ainda, né? Mas é um grande entrevistado, uma grande autoridade, né? Percebo. Agora tem que guardar segredo para dar expectativa, né? Pra dar expectativa emoção. Ó, Eduardo Tchau volta aqui na programação da Manchete hoje com o Rodrigo Machado, no Panorama Manchete. E amanhã estará com a gente às 10h20. Amanhã você tá no debate. Ele tá no debate ali, né? Amanhã? Amanhã Eduardo Tchau estará no nosso debate. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar do Pedro Costa, né? O nosso aqui é a notícia não espera, ó. Bota aí o áudio. A notícia não espera, com Eduardo Tchau. Que isso, hein, garoto? Gostou, Tchau? E a trilha? Ó, você, governador, prefeitos, vereadores, deputados, olho vivo, que o Tchau tá aqui. E o Tchau não mede esforços para trazer informação, não. Você também, que é vagabundo e acha que pode passar por cima da lei, o Tchau, ele vai na fonte e informa. Não é assim, Eduardo Tchau? É, e vamos também falar, sobre a briga lá na região do Tiago, que é a questão lá da região oeste, no caso, Jacarepaguá, Barra da Tijuca. Ontem a polícia matou dois bandidos na Praça Seca. Ei, meu Deus do céu. Daqui a pouco, então, no Panorama Manchete, Eduardo Tchau vai trazer todas essas informações. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Vamos pra dentro. Este é Eduardo Tchau, mais uma fera do nosso timaço. Rafael de França. Minha gente querida do Rio e de todo o Brasil, faltando 5 minutos para o meio-dia. Olha, meu povão, que emoção poder dizer isso de novo. Olha, meu povão, e aqui pelo microfone da Rádio Manchete. Poucas emissoras, gente, carregam tanta história, tanta vida, tantas marcas no imaginário popular como a Manchete. O tempo passou, as ondas do rádio mudaram, mas a nossa alma sempre permaneceu viva. Hoje, 8 de setembro, eu volto para casa. E volto para essa casa com o coração cheio de alegria. Porque não se trata apenas de um estúdio, de uma frequência, de um programa. Se trata de fazer parte de um legado que começou lá atrás com grandes nomes, que começou com o Dr. Adolfo Bloch e que marcou gerações com uma proposta muito clara. Informar, entreter e emocionar. A Manchete atravessou décadas, se reinventou e agora chega ao FM no ano em que completa 50 anos de existência. É como se o destino tivesse preparado esse reencontro, sabe? Assim como a rádio se renova, eu também me renovo. Todos se renovam ao voltar a este microfone. E o rádio? O rádio continua sendo essa mágica. A cada palavra a gente alcança corações. A cada notícia a gente faz a diferença na vida das pessoas. A cada música a gente emociona. É esse fio invisível que liga a minha voz ao seu ouvido. Que liga o seu ouvido aos nossos corações. E que transforma cada manhã em companhia, amizade e cumplicidade. Voltar à Manchete é sentir que o tempo passou, mas a essência continua. Reencontramos velhos amigos e ao mesmo tempo fazemos novos. Por isso, não é só um retorno, é uma celebração. É uma celebração da vida, da história e da força do rádio que nunca morre. A cada companheiro que está conosco, meu muito obrigado, o meu respeito, meus votos de sucesso. E recebam hoje essa lembrança do amigo Rafael de França. Valeu demais o seu carinho, a sua audiência em mais um dia de vida, mais um dia de luta. Nossa, volta ao microfone da Manchete. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 da manhã, logo após o Paulinho Altunian com o Bora Pra Vida e o Café da Manhã. Eu anuncio agora Felipe Souza com o Jornal da Manchete, A Linha do Tempo. E logo após, Cláudia Jones, Bebê Monstro, ele, Thiago Barcelos, Gustavo Schneider com o Apuros Manchete. Não percam, às 18 horas, uma cerejinha gostosa no nosso bolo e cheia de saudade, a oração da Ave Maria, na voz inesquecível do vovô Luiz de França. Até amanhã, hein, gente? Fiquem com Deus! Boa tarde, Rio! Era o contrário, né? Bom dia primeiro. Bom dia, Rio! Boa tarde, meu Brasil! Você ouviu o show do Rafael de França. Manchete! Manchete! Rádio de verdade em toda a cidade. TH Joias usava franquia de loja do Flamengo para praticar ato de corrupção. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Rio e Grande Rio com sol entre nuvens. Neste momento aqui no centro, 25 graus. A Rio Luz destinou quase 2 milhões e meio em ações voltadas à proteção da iluminação pública da cidade entre janeiro e agosto deste ano. O objetivo é reduzir os prejuízos causados por furtos e atos de vandalismo. Essas ações comprometem tanto a eficiência dos serviços quanto a segurança da população. Entre as medidas estão a substituição de tampões de ferro por modelos de concreto, além de instalação de câmeras em pontos estratégicos, troca de cabos de alumínio por cobre e a adoção de caixas com grades para proteger luminárias. Até o momento, já foram substituídos 270 tampões por concreto, instalados 650 equipamentos de monitoramento em diferentes regiões da cidade e trocados 103 quilômetros de cabos. Apenas na linha vermelha, um dos principais corredores viários da cidade, foram registradas 269 ocorrências de furtos somente esse ano. A CPI mista do INSS deve ouvir nesta segunda-feira o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. O depoimento deve mirar a gestão de Lupe na pasta e a atuação dele para apurar e combater desvios em benefícios do INSS. O ex-ministro comandou a Previdência entre 2023 e 2025. Ele pediu demissão em maio, uma semana depois de a Polícia Federal deflagrar a operação sobre fraudes em aposentadorias. Lupe sempre negou envolvimento nas irregularidades e tem repetido a aliados que não é citado nas investigações. O esquema de fraudes investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais. O Flamengo é Manchete, com André Luiz. O Flamengo confirmou que Arrascaeta e Varela foram liberados pela seleção uruguaia, mesmo restando um jogo das eliminatórias. O meia volta sem problemas clínicos, enquanto o lateral direito retorna com pubalgia e será reavaliado. Antes disso, ambos foram importantes na vitória sobre o Peru, resultado que garantiu o Uruguai na Copa do Mundo de 2026. Agora o rubro-negro foca na retomada do calendário. No próximo domingo, enfrentará o Juventude pelo Brasileirão em Caxias do Sul e logo depois encara o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores. Reportagem André Luiz. As investigações da Polícia Federal mostram que o ex-deputado estadual Thiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso pela Polícia Federal na última quarta-feira, e a mulher dele, Jéssica de Oliveira Lima, são donos de pelo menos 8 empresas. Parte delas é usada pela organização criminosa. Entre os estabelecimentos, uma franquia de uma loja do Flamengo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O comércio foi usado, segundo a PF, para pagar a um policial corrupto e a um homem suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico. Na análise da PF, a movimentação financeira da franquia é incompatível com as vendas da loja. As investigações apontam também que o ex-parlamentar intermediou a venda de fuzis e bazucas antidrones para traficantes no ano passado. O secretário de Polícia do Rio de Janeiro diz que o envolvimento de TH com o crime organizado não o surpreendeu. O ex-deputado já foi preso pelos mesmos crimes em 2017. Mas só ficou 10 meses preso. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E vem aí, Apuros na Manchete. Você ouve a Manchete do Rio, de Niterói, da Baixada, para todo o Brasil. Manchete FM 76,9. CYJ478. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. Não paro de pensar um minuto em você. Não paro de ouvir um minuto você. Quando bate a vontade, vou logo botando você pra tocar. Bota na Manchete. Você compartilha os meus dias, amiga querida, minha preferida, primeiro lugar no meu coração. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, em todo lugar. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM, chega mais, vem pra cá. A Manchete tá com tudo no FM. Chega mais, vem pra cá. Para tudo. Vai começar o seu programa do meio-dia. São 12 horas em ponto. Aqui, o papo é sem freio. O humor é afiado. A gente não tem medo de cutucar a onça com vara curta. Ai, gente! Aumente o volume, mas não entre em pânico. Você está em apuros. Manchete. No ar. Apuros Manchete. Com Cláudia Jones, Thiago Barcelos, Bebê Monstro e Lucas Schneider. A gente chegou com tudo. Que delícia, galera. Eu tô aqui na Manchete. Eu tô no FM, porque o FM é bom demais. 76,9. Eu tô no AM, que ó, a gente vai pra qualquer lugar desse mundão. 760. A gente tá aqui na Manchete, a gente tá em apuros, mas a gente tá rindo e feliz da vida, né? Fala sério comigo aqui. Bom, a gente tá chegando pra fazer companhia pra você aí, né? Até as 14h aqui na Manchete. Você pode já ir anotar o nosso WhatsApp, hein? 99507-0525 é o nosso WhatsApp aí. A gente também tá no Instagram, claro, né? @ Rádio Manchete Rio. No YouTube! Pode ver a gente? Pode. Rádio Manchete RJ. Apresentação agora dos meus queridos participantes. Não tem participante aqui, não. Tem um bando de gente que chegou na esquina que vai fazer uma bagunça aqui comigo. E eu cheguei pra desfazer essa bagunça e aumentar um pouco mais ainda, né? Bom, a gente tá em apuros da manchete, galera. Quem tá comigo aqui? Oh, the monster. Bom dia pra quem não almoçou ainda. Yeah. Calma aí, meu filho, segura. Bom dia pra quem não almoçou ainda. Boa tarde pra quem já comeu. Esse é o Apuros na Manchete. Gostei, hein? Bom bordão esse, hein, Nick? Esse é novo. De verdade. Bom dia pra quem não almoçou e boa tarde pra quem já comeu hoje. Até porque é produtor, né? Pô, tem que trazer um bordão legal. Não, esse aí, esse é bom. Eu gostei do meio-dia. E outro, não pode falar muita besteirinha, não, porque tá na hora do almoço. Agora, num bom bife com batata frita. Vem cá. Quem é bebê monstro na fila do pão? O que você faz? Onde você vem? O que você come? Que você veste? Não, que você gosta? Quem eu não faço mais isso que eu casei, né? Quando a gente casa é um problema. Mas a gente fica o tempo. Ah, a vida não é tão boa assim. Então, meu nome, na verdade, é Cláudio. Pode chorar. É, eu nasci nos anos 80. É, comecei na rádio já tem um tempinho, comecei nos anos 2000. Trabalhou na em mina de carvão, cara? Também. Nos anos 80? Jesus amado. Calma, fica calmo, que daqui a pouco o teu raio-x a gente vai ver legal. Espanta a mosca do rabo dele, não. Deixa ele, né, pensando que, tá, que é novinho. Comecei na Rádio Cidade nos anos 2000. Na verdade, no ano 2000. E depois eu fiz um programa com Rose in the House, do canal Combate, chamado Hora dos Perdidos. Depois disso, fui pra Transamérica Esporte. Passei pela Rádio Mania, fui do Rock Bola, programa que ficou super conceituado aí no Dial Carioca. Ganhamos prêmios da escola de rádio. Vai poder falar de futebol aqui também no nosso programa? Acho que pode falar de futebol um pouquinho da seleção hoje. Tá bom. Seleção Flamengo? Jogou na quinta-feira. Todo mundo é Flamengo aqui, isso aqui é a vantagem desse programa. Não. Todo mundo é Flamengo. Depende, CNPJ eu sou neutro. Meu CPF eu sou Mengão, pô! E pra aparecer aqui na Rádio Machete, agradecer o Rafael de França, que me convidou pra participar disso. Cadê aqui. Cadê ele, cara? Rafael não trabalha, não? Cadê ele? Eu não sei, cara. Eu sei que nesse prédio, cara, aqui é animado. Eu já vi alguns anúncios aqui. Tem negócio de fazer massagem nas costas. Eu curto isso aí. Depois do programa, inclusive, vai eu, Thiago, Guga e Cláudia Jones. Eu gosto disso. Eu também gosto. Rafael foi na Cinelândia. E é isso, tô aqui na Rádio Manchete. A gente tá aqui pra informar, pra divertir, pra se divertir. E a minha expectativa é estar amanhã aqui de novo. E a gente Deus vai viver assim como os caras do AA, um dia após o outro dia. Olha, a gente tem um bando de gente louco aqui, mas tem alguém que me parece, aparentemente, que é uma pessoa mais comportada da equipe, que é o Thiago Barcelos. Tô ouvindo tudo com muita atenção, fazendo aqui minhas avaliações. E tentando me encontrar onde eu tô, porque eu tô meio perdido. De onde você vem, pelo menos, você sabe? Eu sou daqui, sou da área, carioca, da Gema, flamenguista, mandarense. O quê? Tive uma passagem aí pela Prefeitura do Rio. Enfim, tô aqui animado. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado aí pelos meus amigos aqui da mesa por me receber. Eu sou o mais novinho aqui, sou o mais inexperiente nessa tarefa de fazer rádio. Mas estou seguro porque eu sei que eu tenho aqui do meu lado uma galera muito experiente, comprometida, séria. Tem um monte de velho. Que vai saber. A gente conhece essa pessoa pelo prato, sabia? Você gosta de comer o quê? Ih, pergunta capciosa. Arroz e feijão. Qual é o seu prato predileto? Ficou melhor assim? Arroz, feijão, ovo e banana. Boa, isso aí. Tem seu valor, uma farofinha. Farinha, farofa não. O que você gosta de comer? Cara, que eu gosto de comer. Eu descobri um negócio da airfryer. Airfryer, eu gosto de comer carne na airfryer. Qualquer tipo de carne? Qualquer. Até músculo fica bom na airfryer. Boa. Isso é sério, cara. Aprendi a brincar de airfryer. Airfryer é uma coisa inventada por Deus. É, muito bom, né? Mas é uma novidade. Chegou ontem aí no mercado esse negócio de airfryer. Não, chegou lá em casa ontem, que já tá um tempo, velho. Igual lá em casa, lá quando era criança, pô, minha televisão. Demorava pra chegar. Minha televisão é só do 2 ao 13. Tá, vem cá. Deixa eu voltar pro Thiago. Tá, agora é a hora dele. Vem cá. Filho, casado. Super bem casado. Casado, vou fazer 30, 10 anos de namoro e 20 anos de casado. Que isso? Oh, tu casou com o quê? Com 7 anos? Que não é possível. Isso, pô, Thiago, tenho dois filhos. Juju esse ano faz 14 e João faz 11. Que delícia. Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Não, onde? Ele não quer contar. O cara, quando tem dinheiro, tem medo de ser sequestrado. Depois eu vou perguntar suas redes sociais, que eu nem te perguntei, né? Não tem problema também, não. Pode falar? Pode falar. Fala aí, fala você. É porque eu não lembro. É que eu não uso muito o Instagram. Eu gosto de contar. Eu gosto só de olhar. Você quer alguém seguindo, Thiago? Quais suas redes sociais? Tem alguma coisa lá? Eu fiz agora, tem pouco tempo. Ih, fiz até por orientação do Rafael, Rafael de França. Sabe quando o cara tem muito problema, muito B.O.? Aí o cara vai e não sai do Instagram, ou não entra. O meu é Cláudio Bebê Monstro. Bebê, Olá, bola, bola. O meu é isso arroba, aí. Não, é arroba que fala antes, tá bom, é Thiago Barcelos, Thiago Ponto Barcelos RJ. Com dois L's, né? Com dois L's, tá. E Thiago com H. E por último, não. Aê, até que enfim, né? Tá aqui ansioso. Não menos importante. Como é que é o sobrinhozinho? O olhinho, você viu o olhinho? O olhinho virando pra cima. Ai, donzela. Depois disse que a donzela sou eu, né? Ele! Ele que é o nosso Guga, Gustavo Schleder. Ô, Guga! De onde você veio, Guga? Quem é você? O que você come? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ele não gostou, não. Não, adorei. Ele é mais sério. Eu adorei, mas eu... o Rafael falou, você, por favor, você tenta levar um pouquinho... O nível da coisa. Por favor, para de ficar fazendo... Eu não sou comediante, eu vim aqui fazer piada. Não tô aqui pra fazer piada. Calabresa. Eu sou nascido e criado em Jacarepaguá. Olha... Com muito orgulho. Jacarepaguá, que é longe pra caramba. É. Já dizia, já tá quase. Tem essa música aí, tem que botar essa música. Essa música é boa. Tem que botar. Sou jornalista. Uhum. E agora tô aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí nesses, como disse, bebê, nas próximas duas horas. Pra frente aí, não tá muito preocupado, não. Guga, você pode repetir seu sobrenome, posso, por favor? Devagar. Sua letra. Não, eu não vou saber escrever. Eu não consigo falar, imagina escrever. Schleder. Não é difícil. Schleder. Não é difícil. Schleder. Pode ser Schleder também, não tem problema. Cada um fala como... Como achar mais fácil? Olha, o nosso programa está estreando aqui muito bem, com essa leveza toda que você já sentiu no clima aqui, né? Só tem gente do bem aqui. Tem o nosso produtor, que além de tudo, ele também cuida da gente aqui. Ele que dá a direção aqui. A gente tem um monte de coisa que vai acontecer no programa, mas quem vai explicar pra gente mesmo é o Bebê Monstro. Monster. Baby Monster. Conta, me conta. O que a gente vai ter nesse programa aqui, vai? Teremos na trilha, que serão comentaristas, né? Serão, na verdade... Colunistas. Pô, pode ser um contador, pode ser um astrólogo, pode história? Ser um nutricionista, pode ser... Pode ser o que você quiser, se quiser mandar um especialista áudio pra cá e comentar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Mas teremos colunistas sérios. Sérios. Não, a gente é sério, sempre não sério. Tô entendendo isso aí, não. Não, colunista de verdade. Não, rapaz, a gente é mentira? Não, não, a gente não é colunista. Não, tudo bem. A gente não é colunista. O Guga, que é jornalista, ele pode até ser um colunista. A gente não tem a menor... Eu, pelo menos, não tenho a menor condição e nem envergadura moral para ser colunista. Trazer gente séria. Eu acho que os temas vão ser variados. Isso é o que importa. É, não é? É isso aí. Vou falar de tudo. Ah, eu tenho um monte de ideia, tá? Depois vou te passar. Teremos também a música, teremos músicas no programa, teremos aquela pode cantar? Daquele tempo. Aquela daquele tempo. Pode cantar? Pode cantar. Isso é bom, hein? Karaokê. Karaokê é uma boa ideia também de botar aqui. Thiago canta bem, sabia? É mesmo? É. Ele tem cara de ser da noite. Ele canta bem mesmo, ele tem cara de ser da noite. Só dia, da noite estou dormindo. Noite duro. O que mais? Que mais? Também teremos o apuro do dia, que a gente vai falar sobre o tema principal, que deu um fantástico ontem. Hoje a gente vai falar sobre o 7 de setembro, sobre as manifestações, tanto de um lado, tanto de outro. Quem não quiser se comprometer, quem não colocar um negócio na mesa pra se comprometer, não precisa se comprometer. Eu, por exemplo, tenho um lado. Tem que ter lado. O meu lado é o de fora. Opa, tô junto contigo. O meu lado é o de fora, porque tem o lado deles e tem o nosso lado. Eu estou do nosso lado, do lado do povo brasileiro. Que mais? E é isso, o programa. Isso tudo. E pode ter mais coisas também. Vai teremos ter. Notícias, a gente vai comentar sobre as notícias que... Tudo que rolou. A gente vai falar gente sobre vai ter a convidado. Rádio. Teremos convidado. Nosso convidado de hoje, especialíssimo. Então. Nosso convidado entende de tudo. tudo, sabe de tudo, fala sobre tudo. Ele a gente pode ir embora então, deixa só o convidado aí. Eu acho que fala assim desse jeito. Inclusive, ele fala assim desse jeitinho. Fala, assim. Ele é super meigo, super legal, super astral. Meigo? Ele é meigo? Meiguíssimo. Ah, eu adoro. É meigo. Sabia, não? Eu não sei se a gente. Meigo. Isso tudo. Eu não sei se a gente fala sobre o convidado agora ou fala depois. Não, depois, né? Depois, é. O nosso convidado é surpresa. Mas olha só. Tudo o programa aqui, vai até que hora? Só por curiosidade. E é surpresa duas, mesmo. Né? Até as duas. Vamos. Eu sempre vou achando que vai durar só mais 10 minutos. Não, não, Zé. Se você for as duas, a gente chama ele 1h55. Só pra ele não atrapalhar muito também, gente. Tem essa. Só que ele sabe de tudo, né? Eu acho que a gente roda depois das músicas. Agora, olha só. Nada disso aqui funciona se não for você aí do outro lado. Vamos lá, vamos lá. Já baixou o aplicativo da Rádio Manchete? Tem nas principais lojas de aplicativo. Ah, tanto lá. Da Apple quanto do Android. Aham, tá certo. De graça. Eu vi ouvindo no Metrox, ou Bom Metrox, eu vi ouvindo a Rádio Manchete pelo aplicativo, Paulinho Tunil. Que homem gostoso, gente, no ar, gente, eu tenho cara. Uma coisa pra falar do Paulinho Tunil, depois eu falo, tá? Agora, eu gosto de ver o homem falar a verdade. Ele confundiu o nome da nossa jornalista. Mas ela se saiu bem. Eu achei aqui um absurdo. Ela se saiu bem. Ela saiu bem. Chamou ela de Alicia Jones. Eu não gostei, não. Alicia Jones. Chamou. Mas como eu tava dizendo, nada disso vai funcionar. Qual se é o nome não for da nossa jornalista? Nosso ouvinte. Dá o nome correto agora, Joyce. Por favor. Joyce, é, pronto. Verdade. Vou chamar ela de Joyce Penteado. Joicinha. 21 99507 0525, que é o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, cara. Isso é coisa de menina, né? É o nosso WhatsApp. 995070525. Cara, adorei. Você pode repetir, por favor, nosso, DJ? É o nosso WhatsApp. 995070525. Ah, é lindo, né? Ai, que coisa linda. Eu já me perdi. Você pode mandar o WhatsApp pra gente. Pode. A gente também vai ter. Redes sociais também a gente fala. Nas redes sociais, Manchete. Manchete. É Manchete Rio ou Manchete RJ? Ó, é Manchete RJ. Muito obrigado. Isso aqui aí, que eu precisava. Bonitinho. Nosso portal é o radiomanchete.com.br. Isso. Instagram, Rádio Manchete Rio. Estamos no YouTube também, que é o Rádio Manchete RJ. Vou te falar que o Instagram da Rádio Manchete é simplesmente sensacional. Todas as notícias estão lá, tem nos stories, tem nos posts, temos reels, temos também gente na rua daqui em breve. A gente também vai colocar o Apuros na rua pra falar com o pessoal aí do centro da cidade, com a galera que trabalha de terno, a galera que trabalha pelo centro da cidade. Bom, a gente não pode esquecer o pessoal que tá do outro lado do vidro. Olha quanta gente boa. Só tem gente que tem sangue, tem Não, porque se eles tiverem sangue também, é se morre. Só tem rádio na veia, caramba. Olha, esse pessoal de lá tá de parabéns. Muita gente das antigas que eu me encontrei aqui. Ganhei um abraço gostoso da Luciana Paiva. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá na hora de música. Tá na hora de música. Ai, que delícia. Não tem jeito, meu compadre. Vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem

Qual inferninho que você ia, Guga? Vai falar que você não ia nem no inferninho. Não gostava disso. Meu tempo não tinha isso, não. Máriozinho Copacabana. Não, eu sou muito mais novo que vocês. Eu não peguei essas. Máriozinho Copacabana eu peguei. Não vou mentir. Vou falar a verdade também. Fui pra Máriozinho, sim. Tomei muito aquelas coisas ruins, aquela bebida. Máriozinho. Era o melhor. O dia seguinte era uma... Era, o dia seguinte era complicado. Anos 90, anos 2000, você queria pegar uma coroa, Máriozinho de Copacabana. Nossa, coroa aí. Sabe qual a idade? Não, não. Mas respeita. Naquela época, coroa era coroa. Era coroa. As coroas de hoje descia, são mais novas, descia a escadinha assim, né? Ficava no... Parecia que tava entrando no... Meu Deus do céu. Dá pra falar de coisa séria aí? Não, você é ser mais séria que o que é isso? Olha, nesse horário, deveria ter um na trilha, mas não vai ter, eu não sei por quê. Não, nesse horário, é o jornalismo com a Joyce. É o jornalismo com a Joyce. É verdade. Pessoal, a semana começou com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio divulgou hoje uma lista de oportunidades para diferentes níveis de escolaridade em diferentes bairros da cidade. São mais de 1.500 oportunidades e tem vagas para quem está em busca do primeiro emprego ou quem quer mudar de área, pois dessas 1.500 vagas, 811 estão abertas sem nenhum tipo de exigência de experiência. Há centenas de vagas para trabalhar em lanchonete, como operador de supermercado, motorista, cozinheiro, babá, auxiliar de enfermagem, engenheiro de produção e muito mais. Tem oportunidades também para pessoas com deficiência. 167 vagas estão abertas para ajudante de cozinha, operador de caixa, ajudante de produção e muitas outras. Os interessados que quiserem cadastrar o seu currículo de forma online pode fazê-lo no Banco de Oportunidades da Secretaria de Trabalho, através da internet, ou indo presencialmente em uma das 7 centrais de trabalho espalhadas em todo o estado, pessoal. Valeu, Joyce. Eu gostei dessas vagas aí, sem experiência. Não, deixa a Joyce ali, deixa a Joyce aqui. A gente quer fazer pergunta pra Joyce. Ah, vai perguntar, então pergunta. Eu fiquei com medo. Acho que ela deixa pra gente. É pra gente já procurar emprego que vai babar. Tem vaga lá, Joyce, pra radialista? Não, Joyce, continua falando com a gente, porque de manhã eu achei um osculacho. De manhã o Paulinho Tunil é uma mulher. Chamou ela de Andressa. Vamos falar. Andressa. Raíza Jones. É, na verdade, ela é Joyce Santos. Qual é o seu Instagram, Joyce Santos? Não, vamos botar pro rolo, botar no meu. Vamos botar no seu, né? Joyce L. Santos. Vai lá falar com a Joyce. Cara, mas... Pode me seguir aí, pessoal. Pode seguir. Você gosta de... Mas entra devagar, não vem seguindo muita gente, não. Trabalhar sem experiência é bom, tá que nem a gente aqui, sem experiência na manchete, né? Parecendo manchete que vai acolhendo todo mundo, né? É verdade, mas esse lance de pô, tem uma galera aqui de bobeira, desempregada, caramba. Uma boa ótima dica. Ótima notícia. Ótima dica. Vagas de emprego. Principalmente pra galera PCD. Perfeito. Pô, tem uma galera aí de bobeira e tal. Se você escutou isso aí, manda pro seu amiguinho. Manda pro seu amiguinho que tá precisando de emprego, porque pô, trabalhar é bom, dignifica o homem. Ah, meu pai já falou isso também. Meu pai também falava isso. Ó, aproveitando nosso WhatsApp aí, vai, 21... Vamos trabalhar então? 99507-0525. Manda áudio! Nossa. Daqui a pouco a gente vai colocar você aqui no ar. A gente então quer manda áudio. A gente não gosta de ler. Não. Não, ler não dá não, né? A gente já lê demais. Hoje é o dia mundial da alfabetização, gente. Como é que não gosta de ler? Muito obrigado. E o alfabetizador Deus, também. É isso. A gente não tem que saber ler. Olha só. Mas ele é a parte séria do negócio aqui, gente. Todo mundo foi alfabetizado mais ou menos. Lembra da sua primeira professora? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro, Dona Lourdes. Eu levava gizada na cabeça. Dona Lourdes? Eu desde pequena, Dona Lourdinha, eu era líder nata desde pequena. Olha, vou te contar, eu botava terror naquela sala. É o Guga, lembra? O Guga. Lembra, senhor? Eu não lembro, Dona Lourdes, não. Eu lembro. Jura que primeira professora? Cachambu, se Cachambu, Minas Gerais, estiver ouvindo a gente, lá perto de São Lourenço. Tá boa, Dona Lourdinha, gente boa pra caramba. Quer dizer, hoje eu acho, né? Mas não achava, não. Lembra a sua? Tia Maria, tia Kátia, claro que eu lembro, pô. Que isso? Inventou dois nomes que veio na cabeça agora e meteu logo. Tia Maria, tia Cátia. Não pode ter isso. Não sou professora. Não sou. Se tiver algum professor de Tia Maria, Tia Cátia, liga aqui pra Thiago. Não. Ele tá com saudade dele. Gente, você já levou apagador na cara, assim, na cabeça? Apagador? Não, mas Ela jogava. Não! Giz, eu já ouvi. Eu vou tomar de apagador, nem eu que era tentar. Ela jogava e a dica era desviar, cara. Batia na parede. Tudo bem, um giz, mas um apagador. Apagador é violência contra a criança. Já jogaram? Você não tinha bullying naquela época, não, a minha professora era Dona Ana. Dona Ana. Na Escola Municipal Professor José D'Alessandro, em Nilópolis. Olha, eu lembro da minha escola ainda, há 50 anos quase atrás. Não, 50 não, mas bem menos. Presidente John Kennedy. Vocês gostam de falar de passado, hein? Ah, passado é uma coisa maravilhosa. É, muito bom. Tem gente que não gosta de falar do passado, né? Tem gente que tem medo do passado. Tem gente assunto novo acontecer, tanta coisa acontecendo. Comigo não tem off. Tem gente que recebeu o WhatsApp da esposa, história essa de massagem. Avisa pra ela que isso aqui é rádio, você é um personagem. Aqui você estamos de mudança. Estamos de mudança. Já babou pra tudo? Já tá de mudança? A rádio vai ter que sair daqui em algum momento. Ah, tá. Tomei um susto. Achei que ia sair dormir no sofá. Não entendi esse negócio da rádio ter que sair daqui em algum momento. Pode explicar. Joga as coisas assim, deixa pra frente, deixa pra frente isso aí, vai. Tem assunto sério aí ou não? Mania, a gente tem pauta esse programa? Horário, tem pauta, não, tem assunto, não tem tema? Não, não tem pauta não. Ah, nesse horário seria horário da... Dá pra botar ordem na casa aí pra esse negócio ter? Gostei, hein? Nesse horário seria na trilha. Eu não faço ideia não de que temos, seria isso aqui. Não temos na trilha hoje, não? O produtor então, não produziu. Não. Tem vaga pra jornalista. Calma, gente, calma. Nesse negócio hoje de emprego, a gente vai explicar o que é o Na Trilha. A gente, vai inclusive, enrolar, né? Você não teve tempo, tem a semana inteira você não teve tempo não, a produzir. Não, a gente até produziu, mas a direção achou melhor explicar o que é o Na Trilha. Teremos perfeito. Né? Esse diretor é um gênio, não sei o que é, não, mas é um gênio. Sensacional. E daqui a pouco teremos convidados aqui também. Eu acho que amanhã, inclusive, a gente tem que explicar melhor ainda. Não, sim. Aí na quinta a gente dá aquela explicada final. E na sexta, aí na sexta a gente faz uma revisão das explicações. Não tem pressa. Então, agora falando semana sério, educativa. O Na Trilha, a gente vai ter aqui no Apuros vários colunistas. Um falando sobre economia, que é importante pra caramba, sobre imposto de renda, que é importante, que entrou no cotidiano de todo mundo. Antigamente a gente andava, defecava e caminhava para ai, defecava? Cagava e andava, pô. É, porque tá na hora do almoço, ai, tem vergonha de falar essas coisas. Mas defecar é mais feio, né, não? Então, é estranho. A gente cagava e andava. Aliás, tô com fome, na verdade. Vou bem lembrar. Que você vai comer? A gente não tava nem aí pra isso, só que hoje a gente tem que se ligar e vai ser cada vez mais. A gente vai ter que se ligar cada vez mais. Vão ter dicas de nutrição que ele é importante. Tá tentando falar sério, saúde, gente. Mental. Não, isso é bom. Setembro amarelo, é isso? Estamos no setembro amarelo, que é de prevenção ao suicídio. É isso? Suicídio, é. É um tema muito importante. É muito importante a saúde mental. A saúde mental do homem, principalmente, porque mulher desabafa. Homem, a gente segura a pra gente. Teremos convidados também nesse programa, não teremos? Teremos olha convidados aí, especiais. Aqui pra falar sobre isso um pouquinho. Isso é muito bom, hein? Um pouquinho, não, bastante. Pode recomendar horas, o seu? Mas tem que o cara falar menos, a gente fala. Tá melhor ainda pra o nosso salário rende mais, né? E é isso. Na Trilha, todos os dias aqui no Apuros, cada dia um colunista diferente falando sobre alguma coisa, sobre algum assunto relevante e a gente tentando estragar o que o cara fala. E é isso. Deu uma volta na cabeça, viu? Entendi. Quem é o produtor desse negócio? Quem mas... foi a volta? Eu não sei lá. Então, teremos, já não tô mais aqui. Gastronomia, esporte, astrologia. Cultura. Astronomia. Não, não, porque astronomia é importante. Claro. Eu tava vendo na internet aí, tem um negócio no espaço. Terra plana, Atlas, não sei o quê. Tá cuspindo você agora. Tá com a camisa preta, tá cheio de cuspe aqui. Não, tem um negócio chamado. Ai, que nojo, juro. Tem um negócio chamado Atlas 3, não sei o quê. Que é um cometa que tá vindo aí. Nego tá achando que é uma espaçonave. Eu tenho medo dessa história. É sério, pô? Tá aí pertinho do planeta Terra. Eu acho que é uma espaçonave. Eu tô achando que vou ter que trabalhar muito esse povo desinformado daqui, viu? Brincadeira, hein? Vem cá, por que que o Thiago, que chegou agora, está sentado na janela? Alguém sabe explicar? Não, ele tá... Eu vou estar com frio. Tá bom, lembrando o nosso WhatsApp, antes de irmos faturar... senti pra caramba, hein? 21 995 07 05 25. Break, daqui a pouco a gente Manaus, volta. Meu. Vai lá, Manaus! Tarde Total Manchete.

to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go. É música, é informação. Manchete. Apuros Manchete. Manchete. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança pra destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. No croissant. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Suquinho de maçã. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Desculpa, quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo? Não, quem é Rodrigo? Tiago! Eu falei Tiago! Não falei nem Rodrigo! Somos um, dois, três, quatro com o nosso DJ operador, cinco com o produtor. Tem mais gente aqui, tem uns espíritos aqui. Ô, Tiago, tá com frio, Tiago? Tá com frio? Já voltou? Já voltou com tudo. Voltou ao vivo. Voltou. Rádio Manchete, tá com frio? Muito frio. Mas eu peguei um casaco fedorento aqui, cheirando ruim. A planta, a erva, sei lá, meu casaco com perfume árabe, Kazan. É. Comprei na Uruguaiana, né? Que agora precisa falar com meu filho, Rafael. É perfume? Rafael, perfume árabe. É bom ou ruim? Tu que entende disso de perfume agora? Depois pergunta pra ele. Quem? Aí, o Rafael. Você tem perfume? O Yuri. Não vende isso? Faz um desconto aí pro meu filho agora, só que comprou perfume. Ele tá achando que ele é. Aí, que 15 isso? Perfumes Rafael, que o nosso produtor tem. Perfume de nicho aqui, árabe, cara. Kazan. Cheiroso, Thiago? Isso aqui não é perfumado, isso aqui é defumado. Cara, como é que é o nome daquele negócio? Tem é uma adaga. Churrasqueira. Parece uma adaga o perfume. Que é isso? Bem que bonito, frio. Inclusive. E não resolve, cheiroso. Porque eu continuo com frio. Pô, então, além de ser fedorento, é ruim o casaco. O problema é, não é mais... Ele tá querendo se aquecer. Vem cá, eu quero saber onde é que você tá aí do outro lado, hein? Tá onde? Tá no carro? Tá ouvindo a gente pela Alexa? Em casa? No AM, no FM, no YouTube? Onde é que você tá com a gente? Quero mandar aqui um alô muito especial pra pessoa que tá me ouvindo. Duas pessoas estão me ouvindo. Que delícia! Não, tem fala que... comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Manda áudio. Alô? Amor? É você? Fala comigo, bebê. Fala comigo. Quem tá ouvindo? Eu tô pensando, quem tá me ouvindo uma hora eu dessa? Eu sei que a minha mulher, Bia, não, tá ouvindo o programa. Tá lá na FM o dia ouvindo a Rádio Manchete. Daqui a pouco não escopiou uma falar, coisa não. Porque a rádio é assim. Um vai copiando o outro. E a vida é assim. Ela tá ouvindo lá. Ela vai subir pela... Aqui, o meu namorado com certeza, senão ele tá ferrado, né? A galera do grupo Carlos, que eu participo... Carlos, amor, beijo! O Carlos, um beijo. Pô, galera do meu grupo popular VIP, tenho certeza que eles estão ouvindo. Tatiele, minha amiga, tá ouvindo. Marcele está ouvindo. Todo mundo falou comigo aqui no WhatsApp, tá ouvindo. A Priscila Leal, locutora, tá ouvindo. Ela falou que quer me ouvir. Ela falou, vou te dar uma ajuda, eu vou te ouvir. A Luduvani tá me ouvindo. Minha esposa tá ouvindo. Minha filha também tá ouvindo. Minha também. É. Só também. Beijão, amor, te amo. Te amo, Juju. Cara, eu ouvi uma parada uma vez com um cara. É, pode mandar aqui. Que ama todo dia. Ô, meu amor, também te amo. Meus filhos, Rafael, também te amo. Gabriel, também te amo. Cara muito conhecido em rádio no Rio de Janeiro. Rafael já ouviu. Eduardo Andros. Eduardo Andros. Eu trabalhava numa rádio web e ele falou... Aí eu falei alguma coisa. Pô, mas ninguém ouve. Ele sempre tem alguém ouvindo. Então, faça o seu melhor. Ui. Ele falou, eu nunca mais esqueci o que ele falou. Fernando Bens tá me ouvindo também. Um advogado maravilhoso. Quase que eu falo um palavrão aqui. E a galera pode mandar o WhatsApp, né? Mandar áudio WhatsApp pra gente. É, né? Manda pra gente aí. Quero um pouco que tá funcionando lá. Vamos lá. Qual é o WhatsApp? Tem áudio? Tem áudio? Tem áudio. Temos a Lindira, bom dia, Rafael de França, parabéns pela Manchete que está de volta, que Jesus Cristo abençoe essa Rádio Manchete que não acaba nunca mais, que continue a perceber. Rafael, que é o narrador de esportes aí? Fala aí. Conheço essa voz, hein? Foi meu ouvinte lá na MPB. Esse é o 20 antigo, antigo, né? Antigo, é. Cara, foi o 20 antigo. Um beijo, Madison. Madison. Tinha um antigo também, gente. Cara. Valdir da Cruz Loureiro Neto. Eu não sei se vocês pegaram esse cara. Pegamos também. Valdir Mas a da gente Cruz... tem que botar o que passou pro Rafael aí. Pra gente tem que botar. Né? Não. Ninguém falou isso. Isso também é uma verdade. A gente tá roubando o áudio dos outros. Que maneiro. Não, mas isso é... Agora, quem vão ser os narradores? Essa foi a grande pergunta pro Rafael. Covarde. Eu fiquei sabendo que a gente não poderia falar. Seu covarde. Não quer falar? Porque você na Manchete Esportiva. Vai anunciar, desculpa. Vai anunciar às 7. Desculpa. Não, então. Eles vão anunciar às 7 que vai ser o Fábio Moraes e o Vitor Pereira, o covarde. Ah, a gente não tem off. Caiu aqui, não tem off mesmo, não. Caiu aqui na apuração. A gente é igual a apuração do bicho. Vamos te dar logo. É isso aí. A gente dá logo, não sei se. Ok, a gente dá logo, irmão. Amor, deixa eu falar uma coisa aqui. Amor, pelo amor de Deus, isso aqui é só um personagem. Eu tô aqui, mas eu não tô. Se você achar melhor desligar o rádio, você pode desligar, eu vou te entender, tá bom? Não, ah, então vou mandar tudo mesmo. Amor, eu tô aqui, sou personagem, não sou eu mesmo. Vamos pra cima. Tem mais áudio pra gente agora? Toma, né? Ai, meu Deus. Boa tarde, família Manchete. Nova semana começando, que Deus esteja em frente de toda a equipe Manchete. Muito válido, sintonia, simpatia, corpo e síndrome Manchete. A Maria sempre está em presente. E um grande beijo, valeu. Olá, Maré, ouvindo a joia, Maré. Bora aí com a gente, hein? Manda WhatsApp você também, esse, vamos esse lá. Eu conheço esses caras, que não adianta, não. Não? Não, é o que eu pedi pra um amigo mandar um áudio pra gente, pra colocar no ar. Manda pra Paulo, né? Não, obrigado. É o Jonathan mesmo, manda, Maré. Ó, 21995070525 é o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp. Daqui a pouco você pode mandar um áudio pra gente ajudar, porque a gente vai ter um quadro aqui chamado Me Salva. Me Salva. O que vai acontecer nesse quadro? Me Salva. O cara vai mandar, vai pedir uma opinião nossa. Por exemplo, a gente falou de corno no começo do programa? Não, não falamos. Falamos de corno. Foi o meu. Foi na mais cedo? É, foi no programa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é mototáxi. Não, foi uma história que sábado ele contou. Ele é mototáxi. Aí ele pegou a mulher de um outro amigo, só que ela não conhece ele. E ele levou a para um encontro amoroso com um outro ser humano do sexo masculino. Fala, boi! Ela estava traindo. Aí ele falou assim, o que eu faço? Conto ou não conto para o corno? Mas quem está em apuros, ele ou o corno? Então, ou ela. Eu acho que está todo ela, mundo, né, em apuros. Mas e aí, o que você faria? Ela está em apuros? Meu Deus. Tá, porque se ele contar. Você contaria, Thiago? Se tu é um mototáxi? Não. Não, né? Você? Ema, cada um com seus problemas. Eu vou pensar. Mas a gente também não tem esse quadrante, não. Não. A gente só tá explicando também. Vamos explicar amanhã de novo. A gente tá esperando. A gente tá esperando nossa. Isso, cara, pode ser. Alguém pode isso é só uma sugestão. Não, mas já tava. Mas se o cara quiser uma dica de pôquer, por exemplo, o Guga é o cara do pôquer. Eu sou mesmo. Eu não entendo absolutamente nada de jogo nenhum, que eu tenho medo de ficar viciado. A gente quer trazer o Gabriel Pensador aqui, tá? Eu sou rico por causa do pôquer. É mesmo? Quando eu comecei eu era milionário. Daqui a pouco eu vou estar na rua. Pô, teus amigos ficaram ricos com essa parada de poker que ganha. Me apresenta aí, que vai me ensinar alguma coisa. Pode ser. Você não tá depois jogando. De... Vem cá, você não tá jogando tigrinho, não, hein? Fala sério. Eu você não, tá no eu não tenho coragem, porque senão aí acabou a vida, já na lei. Gente, daqui a pouquinho, não. Pode ir chamar o jornalismo? Não? Vamos, né? Pô, a gente tem uma voz tão deliciosa aí que vai falar com a gente agora pra poder trazer aí as informações. Vamos pro jornalismo? Vamos, né? Não gostei da cara do meu produtor. Segue, vai. Não, porque ele me olha com umas caras que você não tem nem noção aí do outro lado. Vamos lá. Linha do Tempo com o Felipe Souza. Não paro de pensar um minuto em você. Não paro de ouvir um minuto você. Quando bate a vontade, vou logo botando você pra tocar. Bota na manchete. Você compartilha os meus dias, amiga querida, minha preferida, primeiro lugar no meu coração. Sintoniza a manchete, aumenta o som. Sintoniza a manchete que é pra lá de bom. 76,9, bota aí. Sintoniza a manchete e aumenta o som. Sintoniza a manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM. Chega mais, vem pra cá. A manchete tá com tudo no FM. Chega mais, vem pra cá. Manchete. Dobra o número de crianças com sintomas de Covid-19 atendidas nas UPAs do estado do Rio. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada. Mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira. 8 de setembro de 2025. Rio e Grande Rio com céu parcialmente nublado. Neste momento aqui no centro, 26 graus. O Forte de Copacabana será totalmente reformado. O projeto de reforma conduzido pelo BNDES tem como objetivo modernizar a estrutura e ampliar o potencial turístico e museológico do espaço. Isso sem alterar sua vocação militar. O Exército Brasileiro garantiu que não haverá privatização. A proposta prevê uma requalificação e modelagem que preserve a história do Forte. O Forte de Copacabana é um dos cartões postais mais visitados do Rio de Janeiro e foi palco de episódios marcantes da história do Brasil, como o Levante de 1922, conhecido como os 18 do Forte. A Federação de Favelas do Rio de Janeiro pode ser despejada de sede histórica. O imóvel, que fica na Praça da República, consta na lista de bens públicos indicados pelo governador Cláudio Castro para venda. A proposta da venda está em um projeto de lei complementar enviado pelo Executivo à Alerge, onde lista o prédio da Faferj entre os bens públicos que, segundo o governo, geram mais despesas do que receitas. Entretanto, a venda para a iniciativa privada contraria uma recomendação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Faferj é a mais antiga federação de favelas do Brasil e no ano passado foi reconhecida pela Comissão de Anistia como vítima de perseguição política nos anos 1960, durante a ditadura militar, e representa mais de 800 associações de moradores de favelas em todo o estado. O Vasco é manchete, com João Santoro. A janela de transferências do futebol mundial está praticamente toda fechada. Entretanto, para alguns países, a janela segue aberta, como é o caso da Bélgica. Por isso mesmo, o clube Bruges mostrou interesse na possibilidade de contratação do lateral direito Leandrinho. Entretanto, a diretoria do Vasco não quis abrir conversas nesse momento, até porque vê um futuro muito bom para o jogador e ele pode ser ainda mais valorizado. Além disso, o técnico Fernando Diniz conta com esse atleta para o restante da temporada. Reportagem João Santoro. O número de crianças com sintomas de Covid-19 atendidas nas unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro dobrou nas últimas semanas. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, que divulgou a nova edição do panorama Covid-19, destacando a piora em 3 dos 8 indicadores precoces da saúde, com tendência de alta nas últimas 4 semanas. Entre os sinais de alerta estão o aumento no número de testes rápidos de Covid-19 realizados em laboratórios particulares, maior procura por atendimento infantil com síndrome gripal nas UPAs e o crescimento das solicitações por leitos pediátricos. A taxa de positividade dos testes na rede privada DASA subiu de 9,5% para 14,5%. Segundo a Superintendente de Emergências em Saúde Pública do Estado, Silvia Carvalho, a variante Ômicron segue predominando desde o início do ano, com a circulação de diferentes subvariantes ao longo das semanas epidemiológicas. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E segue o programa Apuros na Manchete. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. CYN888. Manchete FM 76,9. CYJ478. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. Larga no outro. Apuros Manchete. Com Cláudia Jones, Thiago Barcelos, Bebê Monstro e Guta Schleder. Tá, e você, né, que pode participar do outro lado aí, pelo nosso WhatsApp, 995070525. A minha amiga perguntou assim, mano, bota um roteiro pra você. Eu falei, não, não tem roteiro. Não entendi, você pode repetir o WhatsApp, por favor? Não entendeu? Não. Qual o número do WhatsApp? 995070525. Isso foi uma crítica do meu produtor, você sentiu, né? Tá, nosso site, vai lá no nosso site, radiomanchete.com. A gente tá no Instagram também, oh, arroba pera. @radiomanchete. Falta o ponto por... Ah, brincadeira. Arroba Rádio Manchete Rio. Demorou, viu, DJ? A gente tá no YouTube também, Rádio Manchete RJ. E quem tá comigo aqui são esses meninos meigos. Thiago Barcelos, Bebê Monstro, meu xará Cláudio. Guga! Agora tá na hora do nosso apuro do dia, nosso tema, né? Exatamente. Vamos falar sobre as manifestações ontem, no 7 de setembro, as manifestações de bolsonaristas. Perdão, tem a vinheta, né? A apuração. Eita. Do dia. Ele é o produtor, viu? Vai, fala. Engasgou. As manifestações de bolsonaristas e da esquerda no dia da independência, no domingo, deixaram claro que existem dois Brasis. E que existem atualmente no país, e refletiram tudo que aconteceu ontem. Tinha galera protestando contra o STF, querendo... a saída? Anistia total para Bolsonaro, para a galera dele. E tinha também a galera do Lula. Eles estavam exatamente contra a anistia. Tivemos manifestações em todas as capitais do Brasil, teve em Brasília, teve uma manifestação grande em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, as dos bolsonaristas em São Paulo, eles colocaram uma bandeira gigante dos Estados Unidos na manifestação. Isso, inclusive, foi alvo de muitas críticas da esquerda, até de algumas pessoas ligadas à direita, que eu cheguei a olhar no Twitter. E é isso, ontem foi dia de manifestação pelo Brasil inteiro. Isso já é importante. O Brasil está se manifestando. De um lado ou de outro. A democracia, tá, né, meu bem? O pessoal está se manifestando. Isso é bem legal. Tem seus calos, né, Guga? Eu acho que a manifestação em si já é importante. Independentemente de que lado você esteja, cada vez mais a população se manifestando e botando para fora o que ela, os seus anseios, o que ela quer, o que ela deseja. Eu só acho que essa polarização excessiva, também não vou ficar falando de política aqui, nem de um lado nem de outro, que aqui é um grande problema. Quer dizer, você tem, hoje você tem que ser ou Flamengo ou Vasco, você não pode ter um entendimento no meio do caminho. Quer dizer, você concorda com algumas pautas da esquerda, outras da direita, e isso pode ser feito de forma saudável, sem que você tenha que sair na porrada com um coleguinha que pensa diferente. É um fenômeno mundial, né? O mundo inteiro tá assim, meio polarizado, né? Falar em mundo inteiro, rapidinho, tem aqui alguns jornais do mundo deram destaque. Por exemplo, o El País, ele disse assim, né? Os dois Brasis mediram forças nas ruas às vésperas do veredito de Bolsonaro. Com essa voz? Isso é porque o cara de lá que leu. Mas aí ele não falou espanhol, ele não falou assim, não. Não, não, é porque o nosso tradutor, ele já é automático. Por exemplo, o The Guardian. O The Guardian destacou que manifestantes bolsonaristas imploraram por uma intervenção de Trump contra o julgamento de Bolsonaro. O som é esse também? É porque o The Guardian é quem leu, não. Tem mais uma sofisticação. Ó, o The New York Times afirmou que milhares de brasileiros lotaram as ruas das principais cidades brasileiras no início de uma semana tensa que deve terminar com a condenação de Bolsonaro. Também temos o La Nación. Disse que os bolsonaristas desafiaram o presidente Lula com as manifestações dias antes do veredito de Bolsonaro perante o STF. Foi o menos piorzinho, né? Não. É, porque eu não tinha me ligado que tinha que poderia fazer vozes. Ah. Então, o mundo inteiro tá falando sobre as manifestações no Brasil. A gente tá em evidência aí, né, gente? Thiago. Eu acho que, assim, Brasil. A gente... o país evoluiu muito. A gente tem agora aí dois... contrapontos, né? A gente vive aqui um centro e centro-esquerda. Eu acho que a vinda do Bolsonaro trouxe a direita, reviveu a direita. E isso aí é um amadurecimento. A gente tem que ter, tem dois lados, debatendo, discutindo. Claro que tem os extremistas, né? Tem as pessoas que têm um discurso mais acalorado. Mas a melhor coisa para a democracia é isso, é ter ali os dois lados se manifestando, colocando suas posições de forma clara, direta.